Aê, vou mostrar pra vocês o que é ZURS. ZURS é exemplo de grandiosidade. É meu clã, minha banca, minha irmandade. É honra, respeito e lealdade. É um martelo na cabeça de cada covarde. Somos gigantes nessa terra traiçoeira, esmagando cobras com a rima verdadeira. Somos soldados armados na trincheira, conquistando território, cravamos nossa bandeira. Infantaria lírica, hora do sacode. Tu pode correr, mas se esconder não pode. Fez por merecer, agora se pode. Meu verso é a granada que na tua cara explode. Meus manos vão baixo, é o retorno triunfal. Somos aves de rapina e o ataque é brutal. Subestimar o azul, foi um erro fatal. Agora faladores, todos passem mal. URS, uma explosão solar, todos vão enxergar, chegamos pra ficar. URS, exército animal, estilo fenomenal, grandioso e brutal. Somos as URS, o motivo não é banal. Todo animal com sua família é leal. Instinto bestial, nada mais real. Um por todos, todos por um, aqui é essencial. Nosso sonho é o mesmo, todos querem vencer. E nada nesse mundo pode nos deter. Isso é mais que música, mais que uma banca. Tá longe de ser panela e essas retranca. Isso é mais que sucesso, muito mais que ibope. E com todo respeito, isso é mais que hip hop. Vital como o ar, simplesmente assim. Natural a brilhar, ZURS enfim. Um sorriso de marfim no vale da escuridão. A autopreservação e a autodestruição. A habitação de um universo paralelo, transformado em som, batendo forte igual martelo. URS, uma explosão solar, todos vão enxergar, chegamos pra ficar. URS, exército animal, estilo fenomenal, grandioso e brutal. URS, uma explosão solar, todos vão enxergar, chegamos pra ficar. URS, exército animal, estilo fenomenal, grandioso e brutal.